don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Say it's up to you. I know we're one, just DJ Marcandi.

Eu adoro esse som, eu toquei muito em 2002, se eu não me engano, né? Também tivemos DJ Quicksilver versus Shane 54 com Equinox e Catré. Eu já expliquei o porquê do Catré, né? É uma música do Jean-Michel Jarre, o francês. É um projeto, né, que foi executado tanto por um quanto pelo outro, pelo DJ Quicksilver e pelo Shane 54. Aí eu tratei de misturar os dois aqui, fiquei intercalando, porque os dois são ótimos, né? Também tivemos Ryo Rondo Alaturka. Na minha opinião, minha opinião, é a obra clássica mais perfeita que existe, a do Mozart. Iniciamos o Flash House com 4 músicas, tá? Todas elas executadas pelo Alex Christensen e a Orquestra de Berlim. Rhythm is a Dancer, What is Love, Children e Nessaja. Que bacana esse primeiro bloco do Flash House de hoje, hein? E ó, o segundo tem uma surpresinha. Fica por aí. Você está ouvindo Flash House. Rio Sul Rádio. 7:20. Rio Sul Rádio, serviço. Jorge, tô deixando a Nina na creche. Tô atrasada. E o Bruno, terminou a lição? Já, fez tudinho. Eu só tô arrumando as coisas aqui e já levo ele pra escola. Tchau. Bora, pai. Tchau. Jorge e Cida sabem que é dever do município oferecer creche e pré-escola para crianças de até 6 anos. Sabem também que se faltar vaga, o Conselho Tutelar e o Ministério Público ajudam a garantir esse direito. Melhorar a educação infantil é um desafio de toda a sociedade. Contamos com você. Precisamos de todos pela educação. A educação muda o país. A Rio Sul Rádio também está no Instagram. instagram.com/RioSulRádio. Curta, comente, compartilhe, participe. Voltamos a apresentar Flash House. Pois é, um bloco só com Mega Mix. Vamos começar com Ice MC. Time passed by, and I'm here in frame now. Youth and the way to school, in my name, Bredry, staying at every team together, girl, then catching coming at the club at night time, bubbling pandy with the after the school, yeah, don't believe they lose sight of him. Take away the color, erase away the pain. Let's all live together, we're all the same. Open up your hearts and open up your minds. Free to be as one, just about that time. Take away the color, erase away the pain. Let's all live together, we're all good.

perdona mi padre. Traté de no hacerlo. Lo que tú me enseñaste no lo creí. No me importaba, todavía no comprendo. No me importaba, todavía no comprendo. it. Strike a pose, there's nothing to it. DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Don't go for second best, baby. Put your love to the test, yeah.

Rio Sul Rádio. To the words of the song, I know I used to say I was too. Sende Rio de Janeiro. 17:34. Rio Rádio Serviço. www.hospitaldeamor.com.br. O câncer de mama em fase inicial geralmente não causa dor. Porém, à medida que o câncer cresce, ele pode causar algumas alterações. Geralmente, o primeiro sinal do câncer de mama é um pequeno nódulo no seio. O nódulo é geralmente indolor e pode crescer lenta ou rapidamente. Fique atenta e procure o seu médico diante de qualquer um destes sinais apresentados a seguir. Aparecimento de um nódulo ou de um espessamento da mama ou próximo a ela ou ainda na região da axila. Alteração no tamanho ou na forma da mama. Alteração no aspecto da mama, areola ou mamilo. Saída de secreção pelo mamilo, sensibilidade mamilar ou inversão do mamilo para dentro da mama. Enrugamento ou endurecimento da mama. A pele de mama adquire um aspecto de casca de laranja. Sensações diferentes: calor, inchaço, rubor, escamação. A maior parte dos nódulos não são câncer. Comumente são cistos com fluidos no tecido do seio que aumentam e diminuem com o ciclo menstrual. Para descobrir se tem ou não um câncer de mama, você deverá fazer o autoexame mensal, exame médico pelo menos uma vez ao ano, exames ginecológicos anuais e uma mamografia antes de chegar aos 40 anos de idade, preferencialmente entre os 35 e 39 anos. Depois dos 40 anos, deverá fazer a mamografia a cada um ou dois anos, de acordo com o programa recomendado pelo seu médico. A partir dos 50 anos, você deve fazer uma mamografia a cada ano. É muito importante seguir as indicações de seu médico. Câncer. Prevenção é o melhor remédio. Uma iniciativa do Hospital de Amor. Boa noite. Você está na audiência da Rio Sul Rádio. Oh, I give my all my dreams, my heart, my lonely soul, just to sink into your arms. I feel it taking hold. It's all I want, all I feel, what you have is something real. All I want is all I feel. I don't wanna fall apart. And it goes on and on and on and on. Oh, like it, that's the way I like it. The winter is long in the city, and that's the way I like it. So tell me about the winds from Santa Ana, and that's the way I like it, and that's the way I like it. She told me she loved me like fireworks, and that's the way I like it. So on the radio, and that's the way I like it. They play Sleepy Jackson on the radio, and that's the way I like it. Yeah, that's the way I like it. I hear Beyonce on the radio, and that's the way I like it, 'cause that's the way I like it. They don't play me on the radio, but that's the way I like it.

Concert. Concert. The Killers no Rio Sul Rádio em Concert. Human, essa gravação foi do Lollapalooza Brasil em 2018. E a gente tá sequência com U2 Ordinary Love, gravação de 2015 em Paris. Straight for this. The sea wants to kiss the golden shore. Sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks to. Together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further in. We can't feel ordinary love. We cannot reach any higher. If we can't deal with ordinary love. Esse daí foi U2 com Ordinary Love no Rio Sul Rádio em Câncer. Gravação de 2015.